Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun. Começa agora TPM Cast, um podcast feito por mulheres pra você. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Então, tá começando mais um TPM Cast e hoje a gente vai falar sobre mulheres nas HQs. E aí, tô eu aqui, Jéssica Grock, tá a Sally, eu? A Kel eu? E a Isabela, que é do podcast também. E eu. E ela também já participou do ACC. E aí, fala um pouco aí sobre o podcast pro pessoal te conhecer melhor, Isabela. Ah, então, faço umas vozes lá no podcast. Aí, você achou podcast... um pouquinho mais feminino, né? É, porque só tem homem que eu gosto lá. Tem que ser uma menina, pra dar um charme. Claro. Que charme. A Isabela, ela também pagou lá no na Campus Party, no palco, com os meninos lá, o Raul, o Thiago, pra falar sobre os filmes da Marvel e DC que vão ser lançados aí. E foi um bate-papo muito da hora. Ah, eu coleciono HQ faz um pouco mais de 5 anos. Eu leio e tal, tudo que eu sei e tudo que eu aprendi foi tudo na raça, ninguém me ensinou nada. Aí eu sou meio que grata aí, se algumas pessoas que vêm falar comigo, eu sempre dou dica, porque sempre quando eu perguntava, os fanboys de merda me botavam lá embaixo. Eu sou meio revoltada com essas coisas. É tudo recalcado, meu, é que não pega a mina. É, aí vem descontar a gente, é assim mesmo. Esses caras que ficam embaixo da seta e vem falar... É, não, tem que matar no nariz, mano, é assim. Ei, mas agora a gente vai falar sobre as mulheres na HQ, mas porém, contudo, entretanto, todavia, a gente vai ler e-mails, é isso, gente. O objetivo é ler e-mails, depois a gente volta. Olá, eu sou a Pamela, a secretária do TPM, que este é separado e alguns e-mails recadinhos para vocês. Muito bem, ouvintes, meninas, meninos, moças, rapazes, humanos, ETs. A gente vai começar aqui, tendo os nossos primeiros e-mails! Ai, gente. Então eu vou começar aqui com o e-mail da Bela, que tá participando desse cast também. Olha aí. Meninas, coração bundinha, o cast tá incrível, carinha de feliz e emocionada. Me identifiquei com o sistema de TPM da Telsi sobre ser 7 dias antes, durante e depois, ou seja, um mês inteiro. Só pra dizer, a Bela passou o e-mail do programa piloto e a Telsi é a série. É, porque, por incrível que pareça, parece que alguma coisa a ver com a Kelsi, né? Mas não é. A Telsi é a CM, pra quem não sabe. Só que no meu caso, eu não viro cão, eu viro capiroto. Uá, uá, uá, uá. Sim, porque no começo ninguém pode me dirigir a palavra. Caso contrário, posso até agredir e eu tô falando sério, carinha de triste. Já durante é a fase do chocolate e Bon Jovi, ruá, ruá, ruá. Depois é só carência, lógico, ruá, ruá, ruá. Eu tive esse ruá, tá demais. Eu tive tá. A sorte de ter virado mocinha, entre aspas, casa, porque olha, carinha de estupefada. Enfim, meninas. Carinha de estupefada. Estupefada. Enfim, meninas. Gostaria de deixar a minha satisfação cast de vocês. Sucesso, que venham muitos mais casts por mês. Se cuidem e usem os contraceptivos para que isso aconteça. Coração bundinha. Uá, uá, uá. Por favor, um beijinho da Bela do podcast. Observação. Adoro o jeito que vocês falam podcast. Podcast. Link no post do podcast. Meu Deus. Ai. tem o Lee Walsh e a Bella agora ela também abandonou o nosso time de mulheres da TPM, porque ela não tem mais TPM. Por um ótimo motivo, por sinal. Mas... Ai, meu Deus, parei. Valeu pelo e-mail. Obrigada, Bela, pelo e-mail. Um beijinho no seu coração. Um beijo no coração. Obrigada, Bela. Belzis. Muito bem, agora eu vou ler o e-mail da Roberta Loiacone. Muito. Roberta! Meu Deus, gente. Acerto. Não dá pra gravar. A gente tá gravando os e-mails na sexta-noite, entendeu? Não dá pra gravar. As pessoas bebem. A Célia já tá no modo mexicana louca já. Shakira, Shakira. Arriba! Ai. Oi, gurias lindas e poderosas. Aqui é a Rô. Aqui é a Rô, mandando o primeiro de muitos e-mails para esse cast, que, meus parabéns, estava demais. Eu chorei de rir com as situações apresentadas. Sorry, meninas. E não sei por que insisto em ouvir podcasts bebendo alguma coisa. Engasguei. Sim, Sally, eu engoli. Haha. Meu Deus. Meu Deus. Com a letra da música da Anitta. Muito bom. Ai, eu tô falando também do Cash Piloto. Ela mandou um e-mail pra gente. É, Lua, eu também já menstruei e estava com a calça branca. Oh, meu Deus do céu, que tristeza. É nóis. Ai, mas tive mais sorte porque um amigo meu percebeu e colocou a blusa dele de frio dele na minha cintura para esconder a enorme mancha. Vermelho, ai, sangue, escarlate. Nossa senhora, tristeira escarlate. Ai... A respeito da minha primeira menstruação, eu tinha 9 anos. Nossa, gente. Ai, gente, que dó, uma criança. É, isso é verdade. E estava no meio de um jogo de vôlei. Só fui perceber quando estava em casa, prestes a tomar banho e vi a mancha preta. A bendita da mancha. Ai, corri pra minha mãe e ela me ensinou a usar o absorvente e tudo mais. Após o banho, limpinha e cheirosa e com uma dor desgraçada. Não, pera, calma, pera. O quê? Ela correu sangrando pra mãe dela, coitada da casa. Meu Deus. Ai, os homens vão achar que as mulheres menstruam tipo uma boneca, tá ligado? Tipo, sabe que as mulheres apertam a barriga e esguicha? Né? Não é assim também, caceta. Comigo é. Meu Deus. Ixi. Agora, eu tô com isso. É uma banheira de bombeiro, sabe? É Tarantino. A menstruação da Sally é dirigida pelo Tarantino. Meu Deus. É. Ai, as pessoas vão parar de ouvir isso. Sabe? Eu também acho. Ai, Deus. Após o não banho... Não deixem de ouvir. Ovo. Após o banho, limpinha e cheirosa e com uma dor desgraçada, vi minha mãe sentada na minha cama com um olhar. Então ela me chamou para sentar perto dela. Foi quando ela me explicou o porquê da menstruação. E foi apenas a introdução para ela me explicar a respeito de sexo. Oh, Deus. Olha, filha, a gente mexeu porque Deus quis castigar a gente só porque a gente comeu a maçã, tá? Nossa, meu Deus do céu. Não. Fogo foi quando as mulheres da minha família, entre aspas, descobriram e vieram me parabenizar pela, entre aspas, conquista e dizer que apenas teria de tomar cuidado para não engravidar. Meu Deus, que traumático. Uma criança de 9 anos, família. Cara, que família. É verdade. O pior que é isso, família. Né? Família. Gente, 9 anos tem o meu sobrinho. Cara. Quer dizer, se ele fosse menina, seria Roberta menstruada. Meu Deus. Olha aí. Que moço, que vergonha. Eu era guria e tímida. E a partir daí venho sendo incomodada pela cólica infernal e irritante. Bem-vinda ao time. Quanto a TPM, eu não tenho, pois consigo me manter sã. Isso é bom. Eu não consigo. Eu não consigo nem ser TPM, imagina então. É, que... Tudo bem, tô com aquela dor maldita e veio um desgraçado encher o saco. Eu me irrito, mas depois mentalizo. A dor é minha, ele não tem culpa. Não, você tem que descontar a culpa nas pessoas. Mentira. Ai, e a raiva vai passando aos pouquinhos. Passo muito mal durante esses períodos. Afeta muito minhas costas. Mas me distraio lendo um livro, vendo um filme ou uma série. E claro, comendo tudo. Ai, essa é a melhor parte. Essa é a parte melhor. Comendo muito. É, comer. Comer. Comer sempre. O e-mail ficou grandinho. Típico. Mas tá aí. Claro, claro. Meus parabéns, meninas. Muita sorte com o novo podcast. Vocês mandam muito bem. E agora possuem mais um ouvinte fiel e com cólica para aguentar. É, beijão. Valeu, Rô, pelo e-mail. E seja... Calma, faltou o coração bundinho. Coração bundinho. Menor 3, que é igual a coração bundinho. Menor 3? Parece outra coisa também. Mais um beijo, Rô. Obrigada pelo e-mail. Eu tinha pensado nisso. É uma gaça. Que pontudo. Meu Deus, gente. Mas enfim, obrigada, Rô. Obrigada pelo e-mail, mãe de sempre. Você é sempre bem-vindo. Uou. Muito bem, agora eu vou ler o e-mail do Xoxi Macacão. Xoxi! É bem grande o e-mail dele. Boa noite, meninas. Jorge até aqui pra encher o saco de vocês. O cast está show de bola demais. Vocês mostrando as fraquezas e a força de ser o que são. Que fraqueza? Quem viu fraqueza? Meu Deus. Não tem nenhuma. Fraqueza? O que é isso? O que é isso no mundo das mulheres? Não existe fraqueza. Meu Deus. O Jorge vai ficar com medo. E eu congratulo. E hostil. O Jorge o quê? Ficar com medo. O menino vai ficar com medo da gente. Mais, né? Mais. Enfim, eu a congratulo por isso. É muito fácil mostrar que somos fortes, mas que somos fracos? Ah, minhas caras, 3 pontinhos. Parabéns pelo novo trabalho e continue sempre, pois sempre haverá alguém que as escute. Beijo no coração de todos vocês, sem exceção. Oh! Raquel tá chorando. Droga, eu tô de TPM, gente. Só que eu não chorei, que eu tô... Coração. Ela fala com muito orgulho, né, disso. Eu estou viva. Mas é isso aí, obrigada pelo e-mail, Xoxi, continue nos ensinando. Beijo, Xoxi. Beijo, Xoxi. Beijo pra macaca. Macaca é vida. Macaca. Mas eu prefiro a planta. Olha aí, polêmica. Pra você polêmica. Que você tá falando, e Descolados, ele tem um grupinho de mascotes. A gente... E se vocês, repararam, mas o TPM Cash agora ele está com um novo design. Ele vai mudar. A gente mal começou o programa e ele vai mudar. Então a gente vai mudar. E a gente gosta de mudar, somos mulheres. Porque a gente está de TPM, a gente é estável, a gente muda. Esse é o ponto. Então, muito em breve... Principalmente por isso. É, muito em breve vocês vão poder observar. Não sei se... Talvez quando sair este cash, o cash, o site já esteja diferente. Quando vocês estiverem ouvindo isso, não sei se vai ser no dia 9 de maio, que é quando vai sair o cash, ou se vai ser, não sei, lembrando que é 9 de maio de 2015, pode ser que você ouça esse cash em 2030, não sei, a gente ainda vai estar fazendo podcast, enfim. Ou se você quiser inventar uma máquina do Tá no Futuro pra escutar no dia 9, tudo bem, fique à vontade. É uma boa opção. Se você aí construiu uma máquina do tempo, por favor, me avise. Me chama. Preciso consertar as merdinhas que eu fiz. É, eu preciso um pouquinho dela. E agora, jogo rápido, bate-bola. Luanda! Meu Deus, o que eu fiz? Você. Se a pessoa que está ouvindo nesse momento quiser mandar um e-mail pra gente, pra qual e-mail que ela vai mandar? Você vai mandar e-mail para tpmcast@gmail.com. Gente, parece tão pequeno, né? Parece que tá faltando alguma coisa. Falta um pequeno e-mail. Mas não tem. E se a pessoa quiser acompanhar as nossas novidades, ela pode seguir a gente no Twitter? Por qual arroba? Eu mesmo. @tpmcast. Isso aí. Foi uma pergunta. É porque daí eu não sabia, porque a gente tem o e-mail, a gente tem o Twitter, e daí eu não sei se eu vou falar tudo, eu vou falar tudo? Fale tudo. E se vocês quiserem seguir a página no Facebook, como a gente faz, Kel? Você procura lá na barrinha TPM Cash e curte nós. E me sigam no Instagram. Sigam a série no Instagram. #sigo de volta. Lembrando que a gente faz parte do Descolados e Descolados, além do TPM Cast, pra você que não conhece, tem o Alguma Coisa Cast, que faz... Um podcast sem compromisso. Exato. Que ao contrário do TPM Cast, que é mensal, o Alguma Coisa Cast, ele é semanal. Então, se você fica carente, esperando, ai meu Deus, a gente quer saber o que, que essas meninas têm para dizer, a gente participa do Alguma Coisa Cast também. Lá a gente diz muitas coisas também. Sim. É legal. E são coisas diferentes do que vocês estão acostumados a ver aqui no TPM. São assuntos mais diversos sobre o mundo nerd e o mundo pop. Afinal de contas, é um podcast sem compromisso. Então você pode acessar lá. E não só acessar, como também contribuir. Porque o ACC acabou de lançar o Patreon. Dinheiro! Pra você que não conhece o Patreon, ele é uma plataforma estilo Catarse, só que pra um projeto que é permanente. Então você não vai só ajudar um projeto específico, né? Você vai ajudar a contribuir mensalmente. Você vai se tornar o patrão da parada, do projeto mesmo. Você vai ter... Vocês vão mandar na porra... Exato, você vai... Então a gente vai deixar aqui o link no post do Patreon do ACC pra vocês darem uma lida e verem se é o que vocês querem, se vocês verem as vantagens, né? Porque não é só você chegar lá e dar dinheiro pro projeto, entendeu? É você pegar lá e falar, ai meu Deus, vou tirar todo mês um dinheiro pra pagar um projeto que, sabe, não vai fazer muita diferença pra mim. Pode fazer diferença pro cara, mas pra mim não vai fazer nada. Então veja lá, leia, que faz uma diferença bacana. Por você a contribuir, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, tem vários, você vai se tornar um patrão de verdade, você vai ter vantagens com relação aos outros ouvintes, então que você vai ter que começar a pagar pra ouvir podcast e esse tipo de coisa, mas contribuir é bom, e como a gente também faz parte do ACC, se o ACC cresce, a gente também cresce consequentemente e tem equipamento bom pra gente também. Isso aí, aproveita que é barato. Tá barato pra caramba! E você pode usar a partir de $1, tá? Quer pagar quanto? Quer pagar quanto? Você que escolhe. Pode falar, fala que eu tô recebendo. É bem isso mesmo. Quer pagar quanto? Você pode pagar a partir de $1 por mês. Sabe o que é $1? $1, se você for bem... R$3 conto. Se você mora em São Paulo... É a passagem do busão. Não é nem a passagem do busão, porque a passagem do busão de São Paulo é R$3,50. Então, é menos que uma passagem de busão, cara. E você... Como assim? Você vai um dia no semáforo lá, faz o marabalismo todo mal feito lá, pega R$3 do cara lá e pronto, patrocina a gente. E lembrando que você não precisa ter cartão de crédito internacional, só precisa fazer uma conta no PayPal, e você pode pagar com um boleto bancário também. Tem lá, a gente vai deixar aqui o link no post, com toda a descrição, todos os links pra você ouvir. Também tem o Mais ACC explicando tudo direitinho, que saiu essa semana, falando só sobre o Patreon. Tem o cast especial também, que foi do lançamento, que é o cast sobre patrões. Então ouça lá, porque também ficou muito bacana e muito engraçado. E é isso. Biribinha! E leia uma parte importante no site Patreon, uma parte lá importante. Então vamos para o cast, galera, de Mulheres nas HQs. Yeah! Atenção, este podcast foi gravado por mulheres de TPM. As opiniões aqui expressas são de única responsabilidade da TPM. Esse programa pode conter conteúdo feminista, machista, altruísta, surfista ou dentista. A gente vai começar o papo pelo começo, né? Que é a história, como surgiu, de onde veio, quando foi, mais ou menos, que as mulheres surgiram nas HQs. Não só as mulheres, as personagens, né? Como as mulheres mesmo, as quadrinistas, né? Que é importante, que é a minoria, né? Mas a gente tá tomando o mercado aí e a gente vai falar mais ou menos como que começou, né? Quando foram as primeiras e tal. Então, como o mercado já tá saturado de cueca, a gente resolveu colocar umas calcinhas no meio nos anos 70. Aí foi assim, a primeira publicação assim mais importante que teve, que foi nos 70, foi uma que chama It Ain't Me Baby. O inglês da Dinamarca. It Ain't Me Baby. It Ain't Me Baby. Tipo isso. Só liga, mano. Nada. Aí era uma revistinha, assim, com umas ideias revolucionárias e tal. E ela foi juntando umas mulheres que elas eram mais do cenário underground, do quadrinho americano. São elas, a Harry Kane, Nancy Kellish, Lisa Lyon, Carole, Michelle Brand e Meredith Kurtzman. E elas, além dos traços, tinha o roteiro também da revistinha. E era uma pegada bem, assim, feminista mesmo, né, da HQ. Pegou a Mulher Maravilha e já botou ela de bermuda, ó. Não tá com aquela, com aquele colanzinho enfiado na bunda, assim. Não dá pra lutar com aquilo, né, convenhamos. Por favor, gente. Põe uma calça nessa pitada. Não, bota uma calça legging, um látex. Eu acho já o látex meio tenso, porque você, né, imagina aquele calor. Você perde a mobilidade, cara. Que jeito. Rua inteira dentro daquilo. A roupa mais aceitável de luta, entre aspas, é a da Mulher Maravilha, se você for ver. Porque ela usa um meio que um corpete, beleza? Que lutar com corpete também não é muito bom. Mas o short dela dá mobilidade pra ela correr. É verdade. Mas mesmo assim, cara. Tipo, o dela ainda tá aceitável, né? Porque tem umas que é tipo, por exemplo, a Era. A Era Venenosa. Cara, é só folha. É uma folha no mamilo, uma folha aqui no outro mamilo. Dá pro umbigo e já era. Ponto, acabou. Não, da Era Venenosa é complicado. Ah, entendi. Ah, é forçado, meu. Para. É umas coisas muito bizarras. Você pensa, não, não colocar essa roupa na mina pra ela lutar, sabe? Mas colocar. Não, e o pior é que, assim, é quando você corre. Porque a gente que é mulher, a gente sabe que o peito balança. Aí lutar com corpete é até bom quando você vai correr, porque segura as coisas, entendeu? Aí é bom. Ai, meu Deus. Como toda minoria, assim, a gente começou underground, né? Não começou com nada comercial e nem com muito crédito e nada, tipo, meu Deus, mulheres agora estão oficialmente na vaga aqui. Até hoje, não tem nada do tipo. É uma parada underground, é um marco significativo, assim, pela data e tal. Mas é bizarro ver, né? Foi nos anos 70 e hoje não mudou muita coisa. O número de mulheres nas HQs ainda não é tão grande, assim. Tem, não, se você procurar, você acha. Não vou falar que não tem. Tem sim, meu. Tem até bastante coisa. Se você procurar bem, você consegue achar. Mas, assim, na minha opinião, você não devia ter que procurar bem. Não, é só procurar pra achar, sabe? Tinha que ser uma coisa underground. E é ainda, é bizarro. Mas, a gente começou nas HQs, igual a gente também queria os direitos iguais, sendo feminista. É. Vocês sabem, tipo, não sei se vocês estão percebendo, mas ultimamente as HQs têm crescido muito, assim, a galera tem se interessado mais por conta desses filmes que estão lançando e tal. É possível que, tipo, agora, né, venham a aparecer mais e tal, e venham investir nas mulheres quadrinistas. É porque também, se você for pensar, o público-alvo das HQs, na maioria, não é mulher. Caras fazem quadrinhos pros garotos, pros punheteiros lá, sim, da Beta de Catupiry, e pra ver pelos desenhos, né? Então. É o que eu tava falando antes de começar o cast aqui, a gente tava comentando sobre algumas personagens, eu tava, né, é bom falar, aí eu tava dando uma olhadinha aqui nos meus novos 52 e tal. E aí eu nem lembrava, porque eu parei de ler faz um bom tempo, assim, eu não cheguei nem no volume 20, sei lá em que número tá. E aí, tipo, eu fui dar uma olhadinha em algumas que eu tenho aqui e eu fiquei, assim, abismada com a roupa da Mulher Gato. Eu tava até mostrando pras meninas aqui, que é tipo... É um látex absurdo que parece que foi pintado no corpo dela. E ela em posições sexuais explícitas, assim, tipo, de perna aberta pra cima com close-up na, sabe? Na área da menina, sabe? Tipo, mas eu vou te falar, não é um látex, é o simbionte que tá nela. É, mano, a roupa fez simbiose. É, nossa, cara, falou tudo. É bizarro, é claramente feito pra garotos baterem punheta. Essa é a verdade. Sim. Desculpa se é chocante, gente. Sim. É bizarro. A personalidade delas pode até ser legal, sabe? Nesse 952 aqui, a Mulher Gato tem uma personalidade legal, assim. Ela é engraçada, ela é independente, não sei o quê. Mas isso não exclui o fato da roupa dela ser extremamente provocante ter apelo sexual enorme, sabe? Tipo, se o cara, sei lá, o cara fez ela com a personalidade super legal, não sei o que, trabalhou, mas mesmo assim, é, coloca ela numa roupa dessas, numa posição dessas, você não tá fazendo uma personagem representativa boa. Mesmo que a personalidade dela esteja boa, sabe? Nessa roupa, cara, é foda, é complicado. Mostra que, deixa muito claro que é pro público. Mas... é legal fazer uma analogia das roupas dos anos 60, por exemplo, Spirit, vocês conhecem? Uhum. Então, a mulherzinha lá, eu esqueci o nome dela... aquela ruiva, sabe? Uhum. Enfim, é uma ruiva lá. É. É, parece a Jessica Rabbit. Então, é, ela, o jeito que ela se veste é super elegante. Você vê a diferença das épocas. Porque, por exemplo, tanto uma vilã como uma heroína antes era, tipo, super elegante. Você tem tantos traços de sexualidade no desenho. Por mais que ela seja sensual, né? Por mais que ela seja uma personagem sensual, uhum, sabe? Porque, que nem você tá falando, ela é super elegante, e na minha opinião dá pra ser sensual sem ser apelativo. É o sexo sem ser vulgar. Vocês podem pensar, eu falei tipo da Mulher Gato, é óbvio que a Mulher Gato é uma personagem sensual. Eu não tô falando pra ela não ser provocante. Ela é... a personagem é provocante. Uhum. Mas não quer dizer que você pode pôr um close com a mina frango assado lá, sabe? É tipo, tem limite, eu tá acho. Literalmente, sabe? Frango assado naquela foto. Ela tá muito frango assado. Meu, quem quiser ver, ó, eu não tô mentindo. Deixa eu ver aqui, tá? Ó, é Na Sombra do Batman, volume 6. Aqui, quer ver? E ela tá, ó, a página que eu tô falando. É a página... Puta, não tem página. Você procura aí na história da Mulher Gato. A gente tirou uma foto. Não, é a página 74. É a página 74 do volume 6 da Sombra do Batman dos 952. Pudinzinho, como pode? Pare de me chamar assim! Mais pra frente, teve uma revistinha que chama Women's Comics. E ela durou 20 anos e dentro da revistinha, eles já abordavam umas questões de homossexualidade, sexo, política, umas coisas assim, conteúdo mais polêmico. Polêmica! Porque nós é mulher. Amigos. E daí, na primeira revistinha, já teve uma história que uma personagem se assume lésbica. É na história Sandy Comes Out. Que hoje a gente pensa, ai, daí, foda-se, ela é lésbica, ai, tem muitas. Não, mas a gente vê isso hoje em dia, antigamente, não era fácil, assim, você pôr uma personagem lésbica e, vamos aí, né? Vamos suave com isso. Era mais tabu, né? Nos anos 70 também, tipo, era bem aquele começo do movimento mais hippie e tal, estava nascendo. Então a galera tava tendo um momento mais, que tava reagindo com aquela, vamos colocar assim, opressão, aquela questão da, tava se abrindo pra liberdade de expressão, de colocar sua voz e falar de assuntos que antigamente eram mais proibidos, né? Sim. Uhum. E isso reflete em tudo, inclusive nas HQs. Lógico, e ainda mais no mundo feminino, né? Que é uma época que, pra mim, um dos marcos, assim, aí você pensa, ah, pô, nada a ver, estamos falando de HQ, mas tem a ver sim, que é tipo, a liberdade sexual das mulheres, sabe? Ficou muito maior, porque foi nos anos 60, né, que entrou a pílula anticoncepcional. Uhum. Isso foi uma revolução bizarra na sexualidade feminina. Então, uhum, tipo, a mulher começa a aparecer mais na sociedade porque ela começa a ter mais liberdade, mais direito de escolha, sabe? Uhum. Ela tem mais liberdade em cima do próprio corpo a partir dos anos 60, por aí. Então, sim, ela começa a se revelar mais, não só na vida, mas na arte, né, nos quadrinhos, né? Então, na literatura, no cinema, em tudo, né? Uhum. Você simplesmente ter o fato de você ter a escolha de você não ter um filho nesse momento pra você se dedicar, de repente, à carreira e conseguir conciliar isso com a sua vida, ter uma vida sexualmente ativa, sabe? É completamente diferente. É, meu, é uma revolução e isso mexe com tudo, né? Não é uma simples pílula, é uma parada que faz a mulher agora, a mulher não precisa ter um filho e ficar em casa e cuidar dele. Agora ela pode escolher, ah não, eu posso continuar fazendo sexo, porque antes se eu fizer sexo eu ia engravidar. Agora eu posso fazer sexo, eu posso ter uma vida social ativa, eu posso trabalhar, eu posso sair de casa, é outra coisa, meu, é outra realidade. Isso aí dá mais espaço, inclusive, nos quadrinhos, né? Que é um trabalho, por que não? Exato. E tem muita gente que ainda discrimina o jeito, o fato de você trabalhar com quadrinhos, você ser freelancer ou fazer, ou de fato trabalhar numa editora desenhando ou criando um roteiro. Tem gente que fala que isso não é emprego. É. E ainda tem gente que fala que isso não é emprego. Isso é bizarro, né? Tem gente que fala que gravar podcast não é emprego. Minha mãe, realmente. É, mas realmente não é emprego, não tem que você seja. É, então, bem nerd. É, exatamente. Ou agenciado pela Amazing Pixel. É verdade. É, isso. Me contrata, Amazing Pixel. Amo você. Me contrata, Amazing Pixel. Sacanagem. É que nem aquela pessoa que acha que professor não tem trabalho. Fala, ah, professor, é, mas qual que é seu trabalho? Tá ligado? O que você trabalha, professor? Pô, porque ser professor não é trabalhar agora? Coitado. Mas tipo, eu falo assim, ah, legal ser professor. Tá, mas você trabalha do quê? É! É tipo isso, é tipo, ah, você desenha quadrinhos? E do que você trabalha? Do que você vive? Você come o quê? Ah, não, é como quadrinhos, seu otário. Eles me pagam pra isso. Então, e tipo, uma parada maneira também dos quadrinhos é que geralmente a mídia, mas vamos colocar assim, tradicional, que são a televisão e o jornal, elas geralmente não consideram muito um quadrinho como uma forma de você expressar uma opinião mais forte, assim. No caso, no máximo, assim, que eles consideram é a charge e as tirinhas, né? Uhum. Mas aí, quando que é mais político. Que é muito mais político e tal. É, só mas que tem você... quadrinho. É, e nos quadrinhos é uma forma diferente também de você colocar isso. Porque naquela época já eram abordados. Em outras HQs, assuntos como, sei lá, homicídio, estupro, esse tipo de coisa. Uhum. Mas não era... Você tinha isso da perspectiva do homem, né? Da perspectiva da mulher era... possível você ter isso. Então, mas inclusive, você puxou um gancho da hora até. É, a Trina Robbins, que é a que ela desenhou essa Women's Comics, ela não gostava do discurso de estupro e assassinato do Robert Crumb, que é um cara que fazia quadrinho na época. Porque ela julgava estranho e como as pessoas gostavam, sabe, de estupro e assassinato. E ela resolveu fazer essa HQ pra mulher, justamente pra não ter esse tipo de coisa, estupro e assassinato. Aí ela fez com os outros temas mais polêmicos, que seriam a homossexualidade e de política e sexualidade da própria mulher também. É. Inclusive, o mais da hora é que, tipo, a mina lá que trabalhava com ela e era contra essa ideia dela do Robert Crumb, largou o projeto. Ela, quer isso. Dizer, ela largou ele embora e a mina casou com Robert Crumb. Na verdade, a Mina era a namorada da Trina. Da Trina, isso. A Trina era lésbica e ela era casada, namorava com a Aline. E aí ela pegou e falou assim, não, você não concorda comigo, vai tomar no seu cu e saia da minha revista. E ela saiu e casou com Robert Crumb. Que ironia, né? Que coisa. Que coisa, né? Ah, é bizarro. Mas é engraçado, né? Porque também... tem o lado que é tipo assim, ai, a mulher desenhava, fazia quadrinho, ela fez sobre política e não sei o que lá, e homossexualidade era ela lésbica. E aí é engraçado porque às vezes as pessoas, meu, na minha cabeça isso é muito bizarro, mas existe. É tipo assim, ai, sei lá, é mulher, ai, só podia ser lésbica mesmo, gostar de quadrinho, gostar dessas coisas, ai, é muito lésbica isso, nossa, né? Nossa, falou um negócio da hora agora. Tem tipo... isso... na minha cabeça, sério, na minha cabeça não entra, eu tô só reproduzindo um discurso que pra mim não faz sentido. Mas é tipo, tem muito isso, de tipo, porque a pioneira é lésbica, e você vai pensar, ah, é lógico, bem coisa de lésbica isso, né? Gosto de quadrinho, desenhar, não sei o que, só pode ser lésbico. Mas, meu, hoje em dia você vê quadrinhos tão sensíveis, sabe? Pode falar de tantas outras coisas. E onde é que entra o lesbianismo e fazer quadrinho, entendeu? É tipo... Mano, a pessoa confunde. Você gostar de mulher, ou você gostar de homem, ou você gostar de pinto, ou você gostar de peitos, não interfere no seu trabalho e nas coisas que você faz. Um homem... você gosta. É, por exemplo, tem um homem quadrinista que pode fazer uma HQ sensacional numa visão feminina, super sensível. E da mesma forma, uma mulher pode fazer uma HQ mega pesada, com clima horrível, assim. E nem por isso que ela é lésbica. Isso não tem a ver com a sexualidade, né? Não tem nada a ver. E nem por isso o cara é gay também. E não por... nem por isso. Eu acho que você falou pensando no Neil Gaiman, por exemplo, que retrata mulheres lindamente. E aí é tão ridículo quanto falar que a mina é lésbica porque ela trata de política e lesbianismo, sabe? Porque ela podia muito bem não ser lésbica e tratar das mesmas coisas. É a mesma coisa de você falar que o Neil Gaiman é gay porque ele entende as mulheres, tipo, é muita ignorância, não dá. É o que a gente tava falando aquela vez, né, que você, antes de começar o cast, que você, até você falou, cara, por exemplo, o Neil Gaiman, ele retratou a morte super bem, é como se fosse uma mulher escrevendo o roteiro da morte. Sim, né? Tipo, todas as falas da morte, então, é isso. É, meu. Pra quem não conhece o Neil Gaiman, é só lembrar do filme Stardust. Lá é coisa de mulher. É, meu, é bizarro. É zoado, porque é tão taxado como um mercado masculino, né? Que se você é mulher e entra nele, então você só pode ser lésbica. Porque mas é um mercado... Eu tenho preconceito da minha família por causa disso. Nossa, cara. Sério? Porque eu comecei a comprar e a colecionar quando eu tinha meus 14, 15 anos. Uhum. Aí minha mãe achou que eu já tava na rebeldia. Que rebelde! Sério. Ela vai tirar cocaína agora, meu Deus. Não, é que é sério. E ela, e tipo, eu colocava na minha cabeceira, né? Porque eu tinha poucos volumes ainda. Aí eu tava com os volumes lá de Thor, Capitão América, umas coisas assim. Ela gente, começou o cara a é lindo, pera. O Thor é lindo, parado. A mulher tá reclamando. Se ela tivesse com a HQ da mulher gato toda arreganhada, frango assado... Aí que ela devia reclamar, mano. A minha mãe, ela virou evangélica. Aí fodeu, entendeu? Porque, assim, nada contra. Só que ela, tipo, mudou completamente a ideia dela sobre esse tipo de coisa. E daí ela começou a me encher o saco. É, falar que era capeta. Falar que, ai, porque onde já se viu menina gostar de história em quadrinho? Porque história em quadrinho não leva nada. Porque história em quadrinho não acrescenta em nada. Mãe, aí mãe. Sou eu aqui, fazendo podcast sobre história em quadrinho. Fiz uma palestra com a galera lá da CC, na Campus Party. Ela me deu parabéns, adorou, não sei o quê. É uma super ironia essas coisas, entendeu? Então, mas eu sofri um preconceito, sim, foda. É porque é aquela coisa, né? É a síndrome do conhecimento novo. Quando você, independente de religião, qualquer que seja, quando você começa a aprender uma determinada coisa, pra você se tornar a verdade absoluta, você começa a repudiar tudo. Isso é pra qualquer coisa. Tanto sim. Pro novo ateu, pro novo evangélico, pro novo católico, pro novo... Até pro novo leitor de histórias em quadrinhos, sabe? Exato. O cara começou a ler, tipo, Neil Gaiman. Meu Deus! Como assim você nunca leu o Neil Gaiman? O cara começou a ler o Neil Gaiman semana passada. É, tipo isso. É porque a gente tem muito disso hoje em dia. Você sabe uma coisa que a pessoa não sabe? E aí você... Ai, você não sabe? Ai, eu sou melhor do que você. É, tipo isso. Nossa. A pessoa não fala que é melhor do que você, mas ela vai entender. Isso é muito legal, cara. Isso é muito chato. Isso é horrível. E é uma coisa que mulher sofre muito em mercados que são taxados como masculinos, né? Que nem tipo a... esse dos quadrinhos. É, que nem a Isabela tava falando antes do que. É uma coisa mais ou menos assim. Eu gosto de HQ. Aí eu chego e sei lá, eu gosto da Batwoman. Aí, tipo, vou conversar com o cara, tudo bem, você também gosta da Batwoman? Ele, você gosta da Batwoman? Eu duvido que você gosta da Batwoman. Você não gosta da Batwoman como eu gosto da Batwoman. Porque eu leio Batwoman desde quando eu não sei o que. Você é mulher, você não entende quadrinhos como eu entendo. Ah, meu, sério? Isso é muito pé no saco. E ainda existe, isso é bizarro. Uhum. É verdade. Meu irmão é assim comigo em questão de jogos. Tipo, vou dar um exemplo aqui. Que eu comecei a jogar Clash of Clans bem no comecinho. Daí parei. Aí eu voltei agora e ele viu. E aí ele não aceita que eu seja melhor que ele, que meu centro da vila tá mais foda que o dele. Nossa. Ai, meu, é assim com qualquer coisa. Cinema, esporte, quadrinho. Você, por você ser mulher, você tem que provar que você sabe. Isso porque, é pior. Porque você é taxada de attention whore se você não prova. Uhum. É tipo assim, você não gosta de quadrinho mesmo. Você só fala de quadrinho pra pegar nerd. Pra pro nerd ficar pagando pau. Nossa, quem é que queria pegar um nerd, meu Deus. Não, é tipo, não sacanagem. Pegar. Mas no sentido de tipo, olha lá, attention whore. Só tá falando que gosta de quadrinho pra chamar a atenção dos meninos, sabe? É verdade. É que assim... já aconteceu comigo, aliás, ainda acontece, quando você tá numa roda de amigos e ainda você fala alguma coisa sobre o assunto que eles estão falando, tipo, eles olham torto pra você. Aí, quando eles mudam de assunto e você sabe sobre o assunto, aí vira um filho da puta e fala pra você, não, você não sabe sobre isso, você não manja sobre isso. E isso ainda acontece muito comigo, sério. E você sabe, só que você acaba ficando quieta e chateada porque você não pode debater sobre, justamente porque a pessoa, tipo, foda-se pra você, entendeu? Te cortou, né? Na próxima... Me cortou sem eu falar nada, sabe? Tipo isso. É. Na próxima, Bela, tu vira pra ele e fala, se você não manja, não desmanja os manjados. Nossa, é muito ignorância, assim, desiste, não. É foda. E é por isso que ainda tem poucas mulheres no ramo do quadrinho. E quando tem, elas acabam ficando tão revoltadas que elas, às vezes, não têm nem oportunidade de fazer uma HQ, sabe, com um pensamento muito diferente. Elas acabam caindo sempre nesse tema do feminismo, porque elas não acabam não tendo liberdade pra falar de outra coisa. É. Elas não se sentem à vontade. Além das escritoras mulheres, né, das quadrinistas mulheres, roteiristas, desenhistas, que a gente tá falando que é importante, né, que é a mulher produzindo, tipo assim, a mulher produzindo um conteúdo que ela queira ler, né? É engraçado. Outra coisa importante também, não é só a mulher que fez, é a mulher que tá no produto final, né? Que são as personagens. E isso é muito importante, porque muitas vezes, como a gente tá falando, existe mulher que faz um quadrinho, ela é sensível, ela faz um quadrinho que ela quer ler, mas também existe mulher que retrata... Mulher com peitão, bundão, látex e plana, sabe? Também existe quadrinista. Plataforma? É, também existe quadrinista mulher que retrata a mulher do jeito, de um jeito zoado, sabe? Mas... Até porque já faz parte da cultura, querendo ou não. É exatamente. Mas o importante também são as personagens, né? Seja uma mulher que fez ou um homem, né? É muito importante também como Sim. É que a personagem acabou saindo, né? Não importa quem fez, a personagem feminina, né? Pudinzinho, como pode? Pare de me chamar assim! Um dos exemplos, né, tipo, de personagem feminina bastante famosa, né, que é a Harley Quinn, né, que é o par romântico, entre mil aspas, do Guia. Antirromântico, né? É, mais ou menos. Eu diria mais cômico. É tipo a Petúnia e o Pernalonga, né? Isso! Exatamente. E aí tem ela. Ela é uma personagem muito interessante, porque ela era uma psiquiatra, né? Sim. E aí ela atendeu o Coringa, pirou na dele e, meu... E deu a mão pra ele seu correndo. É. Meu Deus. E aí é interessante, né? Porque a princípio ela era uma personagem muito interessante, mas hoje em dia, né? Ela é um personagem muito maneiro e muito... Assim como a maioria dos personagens da DC, de modo geral, eles têm um lado psicológico, né, mais perturbado. Mais perturbado, mais, assim, fora do comum do que o da Marvel, por exemplo. Eu acho que eles desenvolvem bem mais. Porque, por exemplo, na Marvel, o cara, ele vira vilão ou ele vira herói simplesmente porque sim, entendeu? Às vezes é por causa de alguma frustração da própria vida real. É, não é porque tão... Porque eles gostam de mesclar a vida real com a fantasia, no caso, o alter ego. Uhum. Aí, por isso que fica esse jogo de identidade, tipo, ser ou não ser herói, ou ser ou não ser vilão. Aí a parte mais psicológica, do peso psicológico da Marvel é mais nisso. O da DC é um pouco mais justamente pelo fato da insanidade, contando tanto com a Arlequina como o Coringa. É a coisa do passado, né? Construir uma historinha pra ele virar aquela coisa, né? Uma historinha bem fácil, uhum. Né? Pra você pensar assim, pô, é óbvio, né? Tal. E o nome... Vocês sabem como que é o nome da Arlequina? É Harley Quinzel, né? Não. É Harley Francis Quinzel. Isso, aí virou Harley Quinn, né? Aí ficou Harley Quinzel, quando o Coringa conheceu ela, e depois virou Harley Quinn, justamente pela analogia do nome Arlequim, sabe? É, que é aquele palhacinho, né? Como ela era retratada antigamente, né? Com os guizos na cabeça e tal. Isso. Hoje em dia ela é uma perigótica. Exato. Safada. E não consegue completar uma frase inteira. Que ela é levar buta. Quando não leva uns tapas do Coringa. É. Mas é interessante, né? O jeito. É engraçado, porque deram uma profissão que não seja ex-prostituta, ou ex-stripper, ou ex-alguma coisa. Deram uma profissão. É interessante pra ela, porque é mais ou menos assim, né? Vilã, mulher, é tudo com cara de ex-prostituta e ex-stripper, né? A roupa. Ela não, ela foi uma. Principalmente as vilãs, né? É, principalmente as vilãs. Porque pra você ser ruim, você tem que trabalhar na noite. É isso. Isso acontece na vida. Você é bartender, você tá fudido. Você vai ser vilão. Você vai ser. Se você é ex-prostituta, você vai ser vilã. Ah, não, você vai ser um caçador de recompensas porque você é um ex-policial. É. É, tá, deram uma profissão interessante. E assim, como a Grock falou, a profissão dela é bem foda, tipo, a história dela começou ela sendo doutora psiquiátrica lá no asilo Arkham. Supostamente foi lá que ela, do jeito que esse mundo dos quadrinhos é maluco, né? Eu fico doida quando eu começo a ler essas coisas históricas. E tipo, ela conheceu o Coringa lá, né? Ele era um dos pacientes dela e ela acabou se envolvendo numa história triste que ele acabou inventando. Que tinha até na série que tinha do Batman, uma das primeiras séries do Batman, se eu não me engano. A série dos anos 60, aquela da Feira da Fruta? Nossa! Oh, God, não! Fiquei até sem palavras. Batman, o Coringa, nossa, mano. Melhor da adaptação. Batman, série animada. Ah, sim. Eu sei qual que é. Eu sei. É de animação. Achei que ela fica falando live action. Não, era animação. Alto. É bem bizarro. É. Era um desenho. Cara, é muito bizarro, porque. Era um desenho infantil e eu lembro. Nossa, a Sally falou, veio na cabeça na hora, assim. E tem uma cena que a Harley Quinn sobe na mesa. E ela pega, fica de quatro, assim. E faz tipo, fecha, cerra os punhos como se ela estivesse segurando no câmbio de uma moto. Sim! Aí o Coringa tá na mesa. Aí ela sobe na mesa e fala assim: Don't you wanna rev up your Harley? E faz tipo, vrum, vrum com a mão, tá ligado? Que é tipo, você não quer subir a sua Harley? Uma parada assim. Que isso? Eu, sinceramente, essas animações antigas, é tipo, eu prefiro elas do que essas novas que estão fazendo agora, porque é muito engraçado. Exato, as antigas são as melhores, cara. É, tipo, tem um monte de piadinhas de duplo sentido que quando você é criança, você caga pra elas, né? Uhum. Exatamente. Aí você vai assistir agora, você fica em choque. Você fala, meu Deus. É tipo você ouvir o Chan hoje em dia. É mesmo. Eu tava fazendo isso hoje. Gente, é muita pornografia sair uma música. É muita. E o pior é que você fica super constrangida. Porque você lembra quando eu salvo quando era criança. Eu tinha o CD do Tchan na selva, esse tempo, não, que cara, que bom. Gente, que é isso? A personalidade da Alequina é bem interessante, porque, pelo menos no desenho Liga da Justiça Infinita, se eu não me engano, passam assim que ela é uma garotinha muito burra. Só que não é, velho, ela é uma das vilãs mais fodonas, mais inteligentes, sabe? Tipo, deveria ser, né? É porque ela é doida. O jeito que eu tô fazendo é meio complicado. É porque ela é doida, né? Tipo, ela é maluca. Era no Liga da Justiça Sem Limites que ela fazia, tipo, ela começava com uma voz assim e fazia assim. Era muito bizarro. Isso me lembrou o apelido que ela chamava o Coringa, que era Pudim. Pudim. Velho, ai, ela era pior. Ela ficava muito engraçado. Ela chegava nele, Pudim! Essa vozinha fina. Ela é tipo, ela é meio bipolar, né? Ela é tipo toda fofinha, não sei o que, e ela. parada bizarra. Ela é tipo, sabe aquele demônio das meninas superpoderosas? Fala, meninas! Superpoderosas! Ele é tipo, ela é com ele, assim, sabe? Com ele! É verdade. Eu adoro. É o melhor travesti do desenho animado. Nossa, o melhor. O melhor. Até porque não tem outro travesti do desenho animado, porque é um travesti num desenho animado. E voltando à Arlequina. É que a Arlequina, ela não tem nenhum poder, tipo, de dádiva, assim. A única coisa que ela tem é que ela é muito perigosa. Ela é inteligente justamente por ter sido psicóloga. E ela é uma ótima estrategista, pra crimes, assim. Até no desenho, Liga da Justiça Infinita, que foi o que eu mais assisti, tudo bem. Infinita? Era Sem Limites, porra! Liga da Justiça Infinita. É tudo sem final. Tava falando. Ah, sim. É tudo na Liga da Justiça Sem Limites. Nossa, mano. A Arlequina, pelo menos o pouco que mostra, é ela que é a arquiteta dos planos do Coringa, em boa parte. É. Na parte mais inteligente, né? Parte menos perigosa. No Injustice também, ela fica. Tem uma parte lá. Se você não jogou o jogo, nem leu o HQ, nem viu o desenho, nem nada, eu vou dar um spoiler agora, você pule para daqui 2 minutos. Ou não, não sei se vai dar tempo. Mas ninguém liga para spoiler, gente. O Coringa morre. Super bem, enfia a mão no coração e fala assim, pá, explode assim na mão, lindo. Mas ela, no verso paralelo, ela que organiza lá as forças rebeldes contra o Superman pirado lá. Então, tipo, ela é foda pra caramba. Quando ela tá longe, assim, da influência do Coringa, meio que ela volta a ter um pouquinho daquela consciência, né? Porque ela tem uma influência, a influência dele sobre ela é um negócio fanático, assim. Um nível quase submisso de levar porrada na cara, 50 tons de cinza, foto terra aí. Amarrar, só que nível hard de verdade. De dar tiro na cara dela e tudo, tá ligado? Aí sim, ela, ai, tudo bem. É, meu. É bizarro. Ela é freak total, né? Ela pirou na batatinha. Só que aí, meu, é complicado. Porque ela, pra ela ser um personagem muito mais interessante do que ela acabou virando nos 952, né? Porque nos 952 ela tá no Esquadrão Suicida. E aí ela... Meu, ela é simplesmente, tipo, uma perigótica total, assim, tapada. Ela tem 2 frases em cada volume. E ela, sei lá, o poder dela é ser gostosa e carregar um martelo. Nossa, cara, é foda. Tipo, é que nem eu tava falando, não adianta nada você construir uma história super legal e era pra ela ter uma personalidade super divertida e não sei o que. E você não aplica, coloca ela provocante num nível exagerado. Uhum. Eles fazem isso demais. Mais com as mulheres nas HQs, velho. É que nem eu tava falando antes, essas personagens representativas, que são generalizadas, né, é tipo um estereótipo, essas personagens representativas não me representam. É muito difícil achar. Não me representa. É, meu. É muito difícil achar uma personagem feminina tão sensível, né? Ah, tem sim, a gente vai falar dela daqui a pouco. Tem, mas é difícil, mas... E só pra finalizar, coitada da Arlequina, além de sofrer todo esse bullying dos quadrinistas que fazem ela ficar uma tapada, aqui no Brasil, não sei se é só aqui na minha cidade, aqui em São Paulo, que a galera da bandidagem começou a as minas da bandidagem tatuam a Arlequina e os caras tatuam o Coringa, mano. Nossa, então, é verdade, eu já vi isso. É, então a Arlequina virou aqui um sinônimo que você é de quadrilha, então. Meu Deus! Verdade. Eu trabalhei numa loja aqui em Indaiatuba. Uma loja que vende umas camisetas alternativas, assim. E só vinha, tipo, assim, aquele estereótipo funkeiro, saca? Uhum. Aquela meia até na canela, aqueles shorts, aqueles aparelhos horrorosos na boca. O óculos, ó, fruta cor. O óculos espelhado, principalmente. O cabelinho de hambúrguer. Aí o cara chegava, ô, tem camiseta do Coringa, tem camiseta do palhaço, os caras falavam assim. Nossa, mano. Palhaço em foda. Desce suas palavras, farsa. É, porque. Mas era tenso. Tem bate e mata, Aí você não. Só um adendo sobre a Arlequina, que acredita que a salvação pra ela continuar assim, mantendo um pouco da sanidade dela, foi a Era Venenosa, né? Que ela veio a conhecer depois, foi assaltar um museu, né? E foi roubar o diamante Alequim. E aí ela tenta, ela vai e rouba... ela vai roubar esse diamante. E lá ela por acaso encontra ela venenosa roubando umas ervas que tinha no museu. Ervas venenosas pra utilizar. E aí... Cadê a raposinha? E aí elas acabam virando amigas. Elas, aí vira, não tem aquele grupo cerejo, botam lá? É, as duas. E tem mais alguém, não é? É a mulher gata, elas viram um grupinho de garotas. As sereias de Gotham. Nossa, isso é muito fofinho de polar, né? São as populares que jogam no armário. São as meninas malvadas. É isso aí, a história da Alerquina, ela é bem grande. Ela é uma personagem coadjuvante, né? Só que ela tem uma história bem foda e bem longa. Então, se a galera quiser dar uma pesquisada aí, ó, arrocha aí nas internet. Vou usar isso na minha boca. Cara, que burro. Pudinzinho, como pode? Pare de me chamar assim. Então, agora a gente vai falar da Agente Carter, que na verdade não é nem Peggy Carter também, é Margaret Carter. É uma loucura. É, esse mundo da HQ é uma loucura, meu Deus. Uma três Agente Carter, né? Então, na verdade, a história é assim. A Agente Carter, ela, antes de ser a Agente Carter, ela era a Agente 13. Agente Carter. Então, ela era Agente 13, ela era chamada de Agente 13, né? É, durante a Segunda Guerra Mundial, isso. Aí, quando acabou, ela meio que perdeu a memória. Aí, décadas depois, a irmã caçula dela, Cheryl Carter, ela assumiu o posto sendo Agente 13. Só que ela nem lembrava dessa situação de Agente 13 e ela virou a Peggy Carter. Desde aí, ela é a Peggy Carter. Mas ela sabe que o nome dela é Margaret e tal, mas ela ficou conhecida como Peggy Carter. Aí, só que ela recuperou, mais pra frente, ela recuperou a memória quando ela tava idosa. Sabe aquela cena do Capitão América? Que ela tá deitada na cama, Capitão América 2. Aí ela olha pra ele assim... Ela começa a contar uma história pra ele sobre ela, aí ele fica olhando assim, aí quando ele olha pra cara dela, ela olha e fala, tive! Essa já é a época que ela recuperou a memória dela, de Agente 13. E ela nasce, vira Agente 13, perde a memória e fica velha e morre. Sim. Aí antes dela trabalhar na SHIELD, ela trabalhava na divisão científica, antes de ser SHIELD. Isso mostra no seriado. E cara, ela é muito foda, assim, sabe? Porque ela é uma mulher na repartição ali dos agentes. E os caras fazem um bullying com ela gigantesco, sabe? E não, porque você só serve pra servir o café. Porque você não serve pra ser uma agente. E tal de coisa. Cara. Aí até acontece. Porque na época que acontece a série é bem antigo, né? E tipo. Sim, elas eles retratam a realidade. Eles retratam a realidade que era seja das muito mulheres. Diferente hoje em dia. Exatamente. Porque, tipo, naquela época foi Segunda Guerra Mundial, né? E naquela época a mulher só servia pra ser enfermeira de guerra. Só. Exato. É. Isso. Exato. E na época da guerra ela foi levada pro campo ali justamente pra cuidar. Sim. Só que ela também tinha a função de coordenar a galera ali, os soldados, e matar quando fosse preciso. Aí, no entanto, que até no Capitão América 1, ela dá um tapa na cara do maluco lá e tal. Mas, depois, a série, ela acontece depois da guerra. Aí acontece que o Stark, ele tá com o nome meio sujo ali. O Stark e o pai do Tony Stark. O Howard. E daí acontece que ele pede ajuda pra ela, através do Jarvis, que era um mordomo de verdade, carne e osso. E daí ele pede ajuda pra ela, através do Jarvis. E daí acontece que ela tenta... trabalhar, conciliar o trabalho dela de agente na divisão científica e de agente especial também pro Howard Stark, porque acontece que a organização do Leviatã, que era muito antes de vir a Hydra, eles começaram a querer roubar umas tecnologias do Stark, que ele chama de Bad Babies, que ficavam no porão dele. Aí começaram a roubar, né, essas tecnologias e tal, dele. Até engraçado falar tecnologia nos anos 40, né? Mas enfim, aí estavam acusando ele de traição do governo. É por isso que ele precisava da PEG pra limpar o nome dele pra conseguir de volta os Bad Babies. Aí a série, ela desenrola através dessa temática. Aí deixa de drag e tal. E a série, ela vai fazer a ligação com Agents of S.H.I.E.L.D. depois. Aliás, ela já tá fazendo o canal de ligação, os easter eggs. Porque, cara, no primeiro episódio, juro pra vocês, eu contei pelo menos uns 7 easter eggs ali. Nos primeiros minutos. E, cara, é muito foda. E quem não assistiu, assista, porque tá da hora, gente. O terceiro episódio é meio boring, mas tá da hora. Assistam a primeira temporada. É, assistam a primeira temporada de Agente Carter. E também assistam a de Agents of S.H.I.E.L.D., porque é bom pra fazer a ligação depois. Então, eu acho que a Agente Carter, ela é uma personagem da Marvel que, além da série, né, que eles estão fazendo, ela ainda tem muito o que acrescentar e o que crescer nesse universo, porque, sim, além dela ter participado de temas importantes do universo, que era da Segunda Guerra e tal, sobre o surgimento do Capitão América, ainda mais pra frente vão ter fatos que não foram revelados na época. É por isso que vai ter essa ligação com os inumanos, com a Agents of S.H.I.E.L.D. e essas coisas. E que é por isso que ela tá sendo tão essencial, tão importante nas histórias quadrinhos hoje em dia. De mostrar, sabe, o que ela, a importância dela, não só na vida do Capitão América, mas na S.H.I.E.L.D. toda. Porque a S.H.I.E.L.D. ela caiu. É. Mas a gente precisa saber o porquê que ela caiu e quem estava lá dentro pra acontecer todo o rebuliço que aconteceu, porque a Ida também estava lá dentro. E porque ninguém descobriu que ela estava lá dentro, entendeu? Aí é bom voltar nesse tempo pra entender o presente. Então é da hora isso que eles estão fazendo. E é legal, assim, colocar uma mulher nesse contexto, né? Que nem vocês estavam falando, né? É tipo, pôr uma mulher nesse contexto, que nem a Isabel falou, meu, tá, ela tá na década de 40, mostra toda essa parada de tipo, ah, você só vai servir café e não sei o quê. E é muito legal você quebrar isso. Não tô aqui pra servir café. Com certeza. Entendeu? E ela tenta provar isso pros caras toda hora. E dá até dó, porque os caras, eles menosprezam demais, cara. Dá muita dó. Mas é massa quando ela dá aquela volta prima, sabe? Com certeza. Na cara dos recalcados. E ela, querendo ou não, eu vejo assim, uma parte desse preconceito deles é porque ela é um agente melhor que eles. Exato. E não é assim no mundo? E não é assim até hoje? E não é desse jeito. Não é por isso que o fanboy chato fica querendo que você prove duas vezes que você gosta da parada? Porque ele tá com inveja de você saber. Exato. Também. Saber tanto quanto ele. Ou mais, né? Até ou hoje, mais. Cara. Pior ainda. É isso. Ele não quer te dar o salário igual, porque ele tem medo de você superar ele, porque você é melhor que ele, entendeu? Meu, isso é o mundo. É assim até hoje. Uma coisa que prova que as mulheres são superiores é que geralmente, não estou generalizando pessoas, homens, mulheres, não estou generalizando, mas as mulheres, elas têm mais facilidade em admitir quando não sabem de algo. Exato, a gente tem muito mais humildade e menos orgulho do que esses homens têm. Sim, tipo, momento feminino do caralho. Se a mulher, ela não tem conhecimento de uma série, de algo, ela fala mesmo, e ainda tenta sentar com ele e falar, me fala um pouquinho, talvez eu me interesse em assistir. Foi assim que eu comecei a me interessar por quadrinhos e por New Gamer, foi através do Raul. Raul é show de bola. Raul, Raul é foda. Pra quem não sabe, eu estudei com o Raul, né, eu conheci o Raul na escola. Eu já curtia, tipo, eu nunca fui uma alienada, quer dizer que eu andava de salto plataforma, usava mini saia, e o Raul mudou, não é isso? Mas, tipo, eu já gostava. Só que o Raul, como é rico, ele tinha dinheiro pra comprar e me mostrar. Não, eu imaginei um bagulho da hora agora. A Jéssica de mini saia plataforma com os cagalinhos na mão, assim, encostada na porta. Aí chega o Raul com, tipo, um compilado de HQs, assim, do New Gamer e mostra pra ela. Aí chega pra ela e fala assim, posso te trazer a palavra do Gamer? Na hora, né? Estudando ela, assim. Dá uma cortina de fumaça sobe e agora normal de novo. Então foi assim. Eu já era interessada, por isso que a gente deu bem de cara. Mas o Raul, por exemplo, cinema. Meu, 70% do que eu sei de cinema, ou do que eu comecei a ver de cinema foi o Raul. Então, tipo, isso era bem legal. Mas o que eu ia falar é que eu esqueci. É que uma parada que a Sally falou. Eu nem acho que as mulheres são superiores. Tipo, eu acho que nós somos... É lógico que tem suas diferenças, é óbvio. Mulher tem teto, homem não tem. A gente tem periquita, homem não tem. Mas o que eu tô falando é que, tipo... É igualdade, assim, no jeito, né? Em trabalho, essas coisas. Eu acho que nós somos iguais. A gente não é melhor nem pior. Mas os homens têm medo que a gente seja melhor, sim, sabe? É, tipo... Pelo medo deles, a gente acaba surpreendendo e, de fato, sendo melhor, às vezes. É, porque... A única coisa que a gente tem de diferente é o temperamento. É como se você é homem, você tem um pinto, você tem a obrigação de ser melhor que a sua amiga. Porque ela não tem um pinto. E isso te torna melhor. Então você tem que saber mais do que ela. E você tem que fazer as coisas mais rápido e mais, sabe? Mais eficiente do que ela. Só por isso. Porque isso deixa melhor e mais eficiente. O poder do pinto. Eu devo ter usado a palavra errada, superior, então não me entendo mal, mas eu não quis dizer que nós mulheres somos mais fodas que vocês. Ah, não. Mentira, a série é feminazi, gente. Vocês estão sentindo. Ela sai. Ela eu saio na rua de peitos pra fora. Porque ela pode. Só com um fita isolante no biquinho, assim. É nada, minha filha. Pra quê? Ó, ela caga pro papo, passa na placa. É a Miley Cyrus do Pará, gente. I can't be like a Odinzinho, como pode? Pare de me chamar assim. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song. Agora a gente vai falar da super vilã mística, que é foda, mas o pessoal não gosta muito dela porque ela é azul, sacanagem. Ela é a Jennifer Lawrence, cara. Os caras gostam dela. A Jennifer Lawrence é um pé no saco. Coitada dela, mano. Apesar que ela não é tossa, que tô, ela é tipo Batman. Eu acho que ela foi uma boa mística, me julguem. Ela foi. Eu não achei. Eu acho ela muito... É tipo um Johnny Depp. Ai, Johnny Depp, melhor ator. Ela não é tão boa atriz assim, ela é só carinhosa. Não, exatamente. É. Só porque ela ganha milhões e a gente não, mas... Ela fez umas poses mulher gato frangaçada no filme também. É mesmo. A Mística, ela nasceu já com a transmutação, né? E, assim, ela no começo da vida dela, ela tentou ser uma pessoa normal e tal, viver uma vida boa... tanto que ela casou com um ricaço aí, não podia dar filhos pra ela. Quando ela tava casada, ela teve um relacionamento com Azazel, que eu nunca sei se ele é um demônio ou se ele é só um mutante, não sei. Ah, ele é um diabão, mano. Ele é um diabão. E que foi por conta desse relacionamento que ela engravidou do Noturno, né? Uhum. O filho renegado. depois que ela teve o... deu a luz Noturno e tal, aconteceu um monte de coisa com ela, o pessoal começou a querer matar ela, os humanos, porque pensaram que ela era uma bruxa, um demônio, sei lá. E por conta disso, ela acabou achando que a humanidade era inimiga dela. E aí ela virou uma mercenária, né? Ela começou a trabalhar pra Hydra. Sim, exatamente. E, nossa, mano, ela era foda na Hydra. E depois, ela acabou virando tutora da Irmandade de Mutantes, né? Sim. Que aparece até no desenho X-Men Malhação. Falou tudo. Depois que ela entrou na Irmandade e tal, ela conheceu a galera lá da pesada. Tipo, da pesada mesmo. A exemplo da Cina, a Irene, né? A cega do X-Men. A que via... A Cina, ela via o futuro, né? Sim, além dela ver o futuro, ela podia manipular a teia da vida. Olha aí. Futuro, assim. É tipo as parcas, tá ligado? Isso! É uma analogia com as parcas. Isso, exatamente. A Cina e a Mística... Elas tiveram um relacionamento homoafetivo. Elas colavam um velcro, mascavam chiclete. E daí a Mística acabou virando a primeira personagem, acho que foi a primeira personagem bissexual da história dos quadrinhos, né? Acredito que foi. A primeira, mas ela é. Porque antes das outras era do sapato, não era? Sapata mesmo. Ou é sapato fez ou era data. É, também. E aí elas adotaram a vampira, que também é uma heroína, vilã primeiro, né? E depois heroína muito foda, né? Na história dos quadrinhos. Que eu acho que deveriam dar mais destaque a ela. Mas enfim. E não de uma forma escrota como Bram Singer fez com ela no X-Men. Sim, exato. Porque ela é totalmente diferente daquilo. Ó, a Mística é linda, maravilhosa. Ela é muito sensual, adoro. Também gosto muito dela. Ela é muito ela era apaixonada pelo Professor Xavier, né? Sim. Muito antes dele se tornar o Professor Xavier. Sério? Teoricamente eles tinham um vínculo de ligação. É que ela é velha, né, gente? Sim. Ela é bem velha. Bem velha. Mas como ela é a Mística, ela escolhe mostrar que é velha. É lógico que ela vai ser não. Se você tivesse esse poder, você não ia ficar velho também. É, lógico que não. Você vai ser uma mina azul muito gostosa e ruiva. É óbvio. Ai, meu Deus. Ai. Mas é foda. Eu gosto. Ela é uma das poucas, assim, que continuou mais ou menos o visual, assim, como é na HQ, né? Que ela ficou bem sensual, assim, ainda. Na HQ, não, eu falo. No filme? No filme. É, no. Não, no X-Men Revolution. Ah. Ela é mó sensual, meu. Ela é. É verdade. Tipo, mesmo que seja um desenho e tal, ela é mó, usa aquele vestidão e pá. Ela ficou show de bola, velho. Gostei. Tanto ela como a Tempestade também. A Tempestade também. As duas. A Aurora! Nossa, a Aurora, ela é foda pra caralho. Ah, eu gosto muito da Aurora. Tipo, além de tudo, ela é uma das poucas super-heroínas negras, né, das HQ. Sim. E ela casa com Pantera Negra, mano. Isso é foda. É verdade, ela é show. Mas sabe uma coisa? Uma vez eu vi uma palestra. É que assim, pra quem não sabe, eu tenho vontade de um dia ser uma quadrinista, né? Porque... Ah, e é nóis! Dá outro abraço, Jé. E aí, uma vez eu tava vendo uma palestra de um quadrinista chamado Will Turner. Ele chegou a desenhar um Wolverine e tal, ele é brasileiro. Sim. E uma coisa ele falou, cara, que eu nunca mais esqueci, e eu concordo 100%. Que você falou, né, que a Aurora é uma personagem negra, uma das poucas e tal, e ele falou uma coisa, cara, muito inteligente, que eu nunca tinha reparado. Ele falou assim, que ele é um grande entusiasta, né, de desenho de personagem feminina, né. Uhum. Ele gosta muito, ele acha muito interessante, ele admira muito os caras que sabem retratar uma mulher numa HQ. E ele falou assim, que muitos cometem o mesmo erro, e é uma coisa muito bizarra, que é tipo assim, vai fazer uma personagem negra, e ele desenha uma mulher branca e pinta de marrom e acha que desenhou uma mulher negra. É verdade. E na verdade, não. Não. Que é tipo, pra você desenhar uma mulher negra, você não desenha uma branca e pinta de marrom. Elas têm características diferentes, cara. Uhum. Uma mulher branca tem um quadril menor que uma mulher negra. O nariz é diferente, a boca é diferente, os seios é diferente. Sabe, e aí, tipo, e ele falou, meu, para com isso, você acha que você desenhou uma negra, só porque você pintou de marronzinho, sai fora, velho. Isso é muito foda, porque acontece muito e ninguém ainda caiu na real, são pouquíssimos desenhistas que conseguem desenhar pessoas negras, cara. Isso é bizarro, ele desenha uma pessoa branca e pinta de marrom. Isso é muito bizarro. Mas isso é interessante mesmo, porque as anatomias desse tipo de etnia, tanto a negra mesmo como a japonesa, tem uma certa diferença e é realmente difícil você, tipo, difícil e escroto você desenhar um padrão normal de mulher, que seria no caso a branca. E você tacar o marrom lá, sabe? É, tacar o marrom. Ou tacar um olho puxado e achar que... É! Não, é assim, Esse asiático, sabe, tem um padrão diferente, tá? Sim. Pode ter uma mulher negra que tem o quadril pequeno, não sei. Gente, pode. É óbvio. Pode. Tem mulher negra com nariz pequeno. Tem, mas não é o caso. Não é isso que eu tô falando. Vocês não entenderam, não sou idiota, sabe? É tipo, é o que você vem falando o cast inteiro, né? É tipo, não representa, entendeu? É, não representa. É exatamente. Não é que esteja errado que não exista pessoas assim, mas não tá representando. Não representa. É. É aquele negócio de estereótipo mesmo, né? É. Você acha o fato que é que, pra melhorar o lado da Grok, o fato é que eles pegaram uma branca, jogaram chocolate nela e a cara é negra. É. E não entendam ela mal. É, não é tipo, gente, pelo amor de Deus. É que nem eu falei, vocês entenderam, vocês não são idiotas. É tipo, não, a gente entenderam que eu relaxa. Quis dizer. Ainda tá então. Chamando o povo de idiota, calma. Não! Mas não tem muito o que fazer. Nas HQs todo mundo segue aquele padrão sempre. É muito difícil você ver alguém inovando. Até a gente tava conversando aqui no começo do cast, e a Grok tava falando dos Novos 52 da Batwoman, né? Ai, uhum. Que, tipo, você começa a ter um trabalho de diferenciado de desenho, de imagem, de construção de cenário e tudo mais, mas não vende, não compensa o trabalho que você tá fazendo, e os caras, tipo, baixam a qualidade. É, exato, foi uma coisa zoada, que eu tava falando, a Batwoman dos Novos 52 foi um título que eu amei, vale citar, que é uma personagem homossexual e não é nada escondido e tal, mostra cenas de beijo na HQ, não sei o que, normal. E ela é um personagem, cara, sensacional, a história dela era ótima. Eu não sei se é ainda, gente, eu parei de ler, mas na época que eu tava lendo era muito show de bola, cara, era uma personagem super forte, sabe? Incrível, incrível ela. O desenho, a cor, meu, era o mais diferenciado, assim, a arte era linda. E aí, que nem a, eu acho que foi a Kel que falou, né, agora, né? Tipo, não compensa, ai, troca, deixa medíocre mesmo. Então, tipo, ninguém vai querer. É muito mais fácil você ver uma HQ, se você quer ver uma HQ, com os traços e tal, você procurando Catarse no meio mais underground. Porque se você tá esperando... Catarse é muito amor. É verdade. Tipo, se você tá esperando ver algum reconhecimento Marvel, DC, de mudar mesmo alguma coisa, espera deitado. Espera deitado. Vai pra Vertigo, vai pra Dark Horse, que lá é seu lugar. Porque na DC e na Marvel, desculpa, gente, mas eles podem até... começar com uma pegada, não, vamos fazer uma coisa diferente, tipo a Batwoman. Mas vai passar cinco arquinhos ali e eles vão voltar aquele tom comercial. Exato. Blá, blá, blá, uma parada bosta, tipo a brasileira Mulher Tubarão. A Mulher Tubarão. Mulher Tubarão, para tudo. Ela é do Nordeste, não é? É do Nordeste, mano, mas ela não parece. Ela não representa. Não representa, cara. Virou bordão já do cast, não representa. É que os americanos, eles são meio lerdos pra reconhecer os brasileiros, né? E aí eles metem uma espanhola, ou algo assim, sabe? Latina, é uma latina. E aí assim que tá fazendo uma brasileira. Mano, a mulher melancia seria um super-herói melhor do que a mulher tubarão. Realmente. Mano, eu tenho nojo disso, é sério. Eu tô risada por chorar, porque... A Mulher Tubarão chama a Yara dos Santos. Pelo menos acertaram ali no nome, ainda tentaram fazer uma conexão com o folclore, com a Yara e tal. Uhum. Mas, putz, do que adianta você fazer uma conexão da Yara, que é um personagem do folclore brasileiro que é muito da hora, que é uma sereia... E o cara pega e transforma a mina num tubarão bizarro, escroto, biquíni. Oxe. Porra, velho. Ah, mas a gente não sabe o que ela faz com os homens depois que ela leva pra baixo d'água, né? Eita, porra. Ai, gente. A vida da Mística, ela é uma maluquice. Eu já falei, um dos quadrinhos é maluco. E, assim, ela perde um filho. Ela mata o filho dela. A Sina é morta pelo filho do Charles Xavier. E é uma bagunça. Ela se relaciona com o ex-namorado da Tempestade, que eu não lembro agora o nome dele. É uma bagunça. E é bem longa também. É assim como... Porque histórias de vilões são mais complexas do que histórias de heroínas. Quer dizer, até Mulher Gavião, porque quando chegar na Mulher Gavião, vocês vão ver a bagaceira. Mas enfim, eu quero deixar... Eu quero deixar pra vocês aqui que eu passei esses meses aí estudando. Eu descobri que a Mística, ela acabou ganhando uma série de HQ só pra ela. Tem 24 volumes. Eu comecei a ler e é bem legal, é bem engraçadinho. É, a tradução é meio bosta, né? Mas tudo bem. É, e aí eu vou deixar o link pra vocês. Pudinzinho, como pode? Pare de me chamar assim! Agora a gente vai falar da super heroína na minha vida, não sei a de vocês, mas eu queria ser ela, Mulher Gavião! Nossa, que animado! A história do Gavião é bem esquisita, eu acho que é uma das maiores loucuras que tem no mundo dos quadrinhos, assim, de contradições. De fato. Tem três mulheres gaviões. Ela, supostamente, em algumas horas, ela é de origem egípcia. E em outras horas, ela é do planeta Tanaga. E então, daí já começa a confusão, né? Planeta, Egito... Na verdade, a história dela tá associada aos dois. Ela era casada com o príncipe egípcio, né? Que viria a ser o Gavião Negro. No planeta Tanaga, eles entraram em contato com um metal enésimo. E daí foi o como eles conseguiram as asas dele e tal, e poder de voar, e super força. Mas enfim, eu não sei se essa é a verdadeira história da primeira mulher gavião, que é a Shayera Sanders. Inclusive, tem uma curiosidade dessa primeira Shayera, que ela era uma nobre e o nome dela era Lady Célia Pinto. Exatamente. E o Gavião Negro era o Silence Nightles. É, da hora, curiosidade legal. A história da primeira mulher gavião envolve reencarnação, morte, paixão com o Gavião Negro. Enfim, eles, nas várias reencarnações deles, eles acabavam se apaixonando. Até uma épocazinha que vai chegar o John. Na verdade, ela foi a fundadora da Sociedade da Justiça, que existiu antes da Liga da Justiça. E aí, depois, ela foi uma das primeiras membros da Liga da Justiça, tanto ela como o Gavião Negro, que passa até no Liga da Justiça Malhação. Enfim, mas é isso daí, a primeira mulher gavião foi mais ou menos isso. E até teve, nessa primeira mulher gavião, foi daquela saga que os Tanagarianos... Você quer mandar piano? Igual a Kelsey falou. Eles tentaram invadir a Terra. Passa até no Liga da Justiça Malhação. Só que aí a Liga da Justiça, como sempre, salvaram o dia! E mais uma vez o dia foi salvo. Opa, não é desse. Enfim, pra finalizar da Shayera Sanders, a Mulher Gavião 1, depois de muito rolo, trelelê, eu vou ficar com o Gavião Negro, não vou ficar com Lanterna Verde, ela acaba ficando com o Lanterna Verde. E entra parte da segunda mulher, que eu não sei que rolo que fizeram, né, que a ADC fez, e daí surgiu numa outra saga a Shayera Hal, que era membro dos Guardiões Alados, que era já no planeta Tanaga. Entendem a confusão? Agora ela já é de Tanaga! Oh my God! E juntamente com o Catarrol, passa até no Liga da Justiça Sem Limite, o terceiro Gavião Negro, eles vêm pra Terra, os dois juntos, e aí essa saga é a saga em que o planeta Tanaga é destruído e os dois vêm pro planeta Terra. Depois de muito trelelê, blá blá blá, a Shayera é morta durante a guerra entre Han e Tanaga. Essa parte eu não entendo, porque o planeta foi destruído. E aí ela foi assassinada pela Estrela Negra. Meu Deus. E aí, do nada, surge a Kendra Saunders, que era a sobrinha neta da Shayera Sanders. Sanders e não Saunders. É uma confusão. O sobrenome muda. Verdade. Aí surge a Mulher Gavião 3, neta da Mulher Gavião 1. Era tipo, a mina chamava Rios, aí o Brasil virou Campos. E daí, ela, aos 19 anos, é bem louca. A dessa daqui, a história dela é bem louca. Ela, quando tinha 19 anos, ela se suicidou. E aí o corpo dela foi habitado pela alma da tia-avó dela. E aí é a DC tentando colocar lógica na história. E aí a Chayela... E lógica. Puta que pariu. A lógica do DC. E lógica. Caralho. A lógica. Pô, foi possuída pelo espírito da tia-avó. Legal, hein? E aí eu não sei porque eu ainda amo a DC. Mas enfim. Aí ela foi... O corpo da Mulher Gavião foi habitado pela Shayera Sanders. Que pra eles, o que morre é o corpo e não a alma. Só que não sei que bolhufas, porque dessa vez a Shayera não conseguiu se reencarnar. E outra era, entendeu? Antes. Aí ela só conseguiu se reencarnar nessa. Mas enfim, tudo bem, DC. Aí a Kendra voltou à vida, supostamente a Kendra. E aí ela acabou herdando memórias da Shayera, né? Só que a Kendra Sanders, ela tinha asas super artificiais, não asas mesmo. E é aí que vem, no Liga da Justiça Sem Limites, aquela história de que o cinto que a Mulher Gavião usa, ele é antigravitacional, que é o que faz ela voar. Só que isso é só na Mulher Gavião 3, eu acho, né? Não sei, a DC é maluca. Então, na verdade, ela fala que esse cinto que a Kendra usa se pertencia à tia-avó, a Shayera, ou a Shayera. Ou a Chayane. E assim, a tia-avó é a Shayera, primeira. Nossa, uma gente, que rolo! É, um rolo, mas eu ainda assim amo ela. O que faz o cinto ser antigravitacional, Kellen, é o metal enésimo, que no começo ela entrou em contato, que tá até nas botas também. Enfim, nessa saga, Mulher Gavião 3, ela na verdade era a Moça Gavião. Não era nem Mulher Gavião, porque ela era adolescente. Em português fica tão esquisito. E aí, ela sofre maior como é que eu falo? Confusão interna, porque ela não queria aceitar que ela era uma reencarnação e que ela não tinha mais poderes reais. Daí, pra finalizar essa parte da Mulher Gavião 3, ela acaba sendo morta por um zumbi do Lanterna Negra. Isso foi durante a saga, Noite Mais Densa. E aí, ela ressuscita. Novo! Meu Deus do céu. Caralho. Ela retira a máscara dela e aí... O Gavião Negro vê que é a Shayera. E aí, eles ficam juntos novamente. Porque é um Luffy. E aí volta às origens. E aí esquece que ela teve um relacionamento com a Lanterna Verde. E aí eles têm filho. Não, na verdade, eles tiveram filho na primeira Mulher Gavião. A história dela é um looping. A mulher gavião, ela tem filhos que não é uma mulher ou ela bota ovo? Boa pergunta! Eu tava esperando! Pudinzinho, como pode? Pare de me chamar assim! Então, gente, a gente falou bastante sobre o mercado das HQs, as mulheres quadrinistas, as mulheres personagens. E só pra, tipo, pra quem não sabe, existe isso no Brasil. E tem Sim. pessoas que fazem esse tipo de coisa, surpreendem do Brasil. Oh, meu Deus! E existe mulher quadrinista aqui e é muito importante a gente... Pelo menos citar, assim, é lógico que a gente não vai entrar em detalhes profundos, assim, do trabalho, que se você quiser conhecer, vai lá e leia você. Mas, assim, aqui no Brasil tem, sente, a Luca Fage, que é a linda maravilhosa, que junto com o irmão dela, lindo maravilhoso, que é o Vitor Cafage, eles fizeram a Turma da Mônica Laços. É que muito amor! Vitor Cafage, ele sozinho fez o Valente por Opção, mas como a gente não tá falando dele aqui, é mulher, então eu vou falar da irmã dele. que fez o junto com ele o Turma da Mônica Laços, né? E ela ganhou prêmio como revelação nos quadrinhos e tal. E, meu, ela é linda, sensacional. Ela, sabe, os dois, na verdade, são lindos de lutar nesse ramo aqui no Brasil. Que quem conhece sabe que não é fácil, que aqui não tem apoio pra nada. Porque aqui, meu, nada é divulgado, sabe? É muito difícil você ter um trabalho reconhecido. E assim, nossa, e aí a coitada, é brasileira, mulher. E underground ainda, né? É, então, tirando agora que ela, assim, porra, Maurício de Souza, Graphic e Maurício de Souza Produções não é pra qualquer um. Nem um pouco. Que foi, tipo, que é sucesso, assim, então foi uma produção não underground, então, quer dizer, meu, ela tá crescendo, sabe? Isso é importantíssimo no Brasil, crescer um mercado desse, então ela é todas as minorias que não ajudam no ramo, né? Ela é quadrinista mulher e ainda tá no Brasil. Só que, assim, meu, é incrível o trabalho dela, ela é linda, maravilhosa. Procurem. Tem outras também, eu tenho certeza. Tem, mas, por exemplo, a Chris Petter, a Anna Kohler e a Samara Horta. Elas também gravaram um podcast muito legal lá no Renegados Cast. Foi o Cast 99. Depois eu deixo o link aqui pra vocês. Ah, essa eu não conheço, da hora. E, tipo, foi muito bacana. Elas tinham um projeto chamado Ladies Comic. E era uma apresentação, elas fizeram, se juntaram no Catarse, abriram um espaço pra falar sobre o espaço das mulheres nas HQs aqui no Brasil. E como... Não, elas são muito divas. O cast deles acabou se voltando bem mais pra questão de definição de feminismo e como isso era foda, tipo, quando elas começaram e tal. Então ficou bem interessante, assim. Inclusive, a gente vai deixar o site delas aqui. A gente não tá ganhando nada por isso, mas o trabalho delas é bem legal. A gente vai deixar no link esse site delas. E é legal fortalecer o mercado nacional, né, gente? Com certeza. Que se vocês reclamam que, ai, no Brasil não tem HQ, ai, no Brasil não tem isso, aquilo, é porque vocês não... Procuram. É lógico, tem muitas outras coisas que vão contra. Mas uma das maiores é que vocês não alimentam o mercado. Porque eu chupando bola pra gringo, reclama que aqui não tem, mas quando tem também não vai procurar. Então procura. É, além de não procurar, também não valoriza e sem ler, fala que é uma merda. Eu acho isso cúmulo. É zoado, porque tem gente foda pra caralho. E saindo do mérito de mulheres, que é o tema do cast, mas, meu, você vê que tanta gente, tanto quadrinista foda, brasileiro, e você nem conhece, você nem quis saber, sabe? Você tá perdendo um Gabriel Bá da vida, você tá perdendo um Rafael Grampá. Ou um Rafael Albuquerque. É, você tá perdendo, você tá sendo um trouxa se você não procura... Tu é babaca, cara. É. Procura, tem sim, e quanto mais você procurar, mais você ler, mais vai ter, gente. E é isso. E além de ter, e a gente achar até que relativamente bastante, a gente gosta, sabe? É muito fácil de você se identificar, é muito mais fácil de você gostar. E ele também é acessível, por exemplo, a Germana Viana, aquela que desenha e escreve a Lizzie Bordello e as Piratas no Espaço. Eu consegui ter contato com ela duas vezes. A primeira vez foi no Super Power Con, foi em 2012, que eu acho que ela nem tinha ainda, que foi uma vez quando eu fui conversar com o marido dela, que o marido dela é o Rogério Saladino. Ele, além de manjar muito de terror, que é uma parte das HQs que eu gosto, ele é editor da Panini. Ele edita o X-Men, Deadpool e esses títulos. Aí eu fui lá pra conversar com ele e eu acabei trocando ideia com ela. Que, na verdade, quem gosta, tipo, muito mais de quadrinho, que é muito mais ligado em quadrinho, tanto no mercado nacional como internacional, é ela. Ela que agenciava o povo pra ir pros Estados Unidos pra poder tentar a vida nas editoras grandes de lá. E antes dela começar a desenhar e fazer a Lizzie Bordello. A segunda vez que eu encontrei com ela foi na Comic Con. Daí foi quando a gente conversou de vez mesmo. E quando eu adicionei ela no Face, tipo, ela é super acessível. É muito mais fácil você ter contato com um artista que você gosta e que é nacional, cara. É muito mais fácil, meu. É gratificante isso. É, porque você tá vendo que tá crescendo, sabe? Então, meu, eu acho que é isso. Quem sabe no próximo cast sobre mulheres nas HQs a gente não consegue convidar a Luca Fati. Claro, imagina. Oh. Eu morro. E a gente não pode esquecer de citar um nome que às vezes o pessoal esquece dela, que é a Melinda, que é a mulher do Alan Moore. Sim, sim, é verdade. Os dois juntos tem uma HQ muito foda, que é a Lost Girls lá. Putz, mano, é tão que, lindo. Além de ser feminista, entre aspas, ela também tem um tom erótico. É, ela tem um aquela... tom. E a arte também é muito da hora. É, gente, qualquer sim, coisa que fala vem do Alan Moore e companhia, sabe? É show de bola. Com certeza. Eu acho que é isso, mas... Então, gente, o TPM Cast de hoje acabou, a gente falou sobre muita coisa, foi sensacional. Como a TPM, a gente tá de volta no mês que vem, e se a gente não tiver, vocês estão ferrados. Espera que a gente saia daqui a 9 meses. É igual a música, daqui 9 meses você vê o resultado. É isso aí, então, mas não, gente. Gente, mês que vem a gente tá de volta porque a gente planeja. Eu só queria dizer uma última coisa. Imitando a Kelly, me chupa a sociedade, eu que trouxe a Bela pra gravar. É verdade.